tá puro, não vai dizer que ninguém te avisou. Se participar da festa vai ter que tá no caô. Aê gordinho, essa revoada virou zona. No final quem vai pagar a conta? Logo eu baixinho, cê me manda duas cavalonas. Puta cedo pra muita maconha, mas eu dou conta do recado, nós aplica inveja. Nós assimila a nossa vida com a dos moleque. E a certeza que sou eu de todo homem é como é gostoso uma puta de silicone. Nós faz emboluteiro e se garante na buchada. Se ela jogar pro alto, certeza que eu mando buscar. E apita de novo essa revoada e avisa pras danadas que o VT voltou pras putas. Encontrei uma aliança na calçada, só sei que alguém se fudeu com a cunhada. E o pior que eu já não lembro de nada. Tudo culpa da revoada, é da revoada, culpa da revoada. Da 3. Anima, chefuxo.